casa mais que nada. Oh, oh, oh, oh, vem procurar o seu amor. Oh, oh, oh, oh, coitadinha da rosa, iria sambar também, mas o seu amor foi sambar com outro alguém. Alguém, Rosa, mais que nada.